Arizona, bom dia. Dan 3859, muito bom dia, táxi via Alfa Juliette 03 é o portão. Alfa Juliette para o 3, Dan 3859. Salvador 6225, fracionamento na posição e posterior pushback. Atenção, senhora, na posição e posterior push. Afirmo. Ciente, reporte quando pronto para o push, 6225. Reportará. Bravo Uniforme, direcionamento da porta para táxi. Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, está seguindo direto para Manati, informe estimado para pouso. Certo, é 1047, entendo então que é 1107. Positivo, Mike Eco Delta, informe o... Informe a corrigindo. Após o pouso, na escuta para a mensagem de pouso, Mike Eco Delta. Papá, Oscar Lima Eco, controle. Chame o centro Recife na frequência 1288, alterne 12685. Ok, 1100, que é 11 minutos. Gente, mas mesmo assim a gente aguarda a sua mensagem de pouso após o pouso, capa. 1105. 03. Gente. Autorizado a iniciar, reporte na Papá. Bravo Uniforme, ingresso no 7, reporte alinhado. Tango Tango autorizado iniciar, cruzou no 7, Quebec, Mike, na Lima Solo, 1219. Tango Tango. Delta Lima Romeu tá acionado 2000. Delta Lima Romeu acione 0223. E por enquanto tem a frequência livre. Reporta ingressando a CTR. Bravo Uniforme, autorizado a decolagem. O vento em Salvador, centena 10 nós. Acuse no Patriz, parqueado. Gol número 05, Golfo confere informação em curso. Pronto, cópia 34, corrigindo. 360, nível 360 para Galeão. Copia. Gol número 05, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leda após Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Upezulu 10, até a posição SMAP, após vir a rota do plano de voo. 5045, no transponder o controle em 1.9.8, gol no 605. Gente, Galeão 360, decola da 10 com a primeira curva direita, após a decolagem, saída da El, Leda Bridge, intercepta o Pesolo 10, SMAP e após, volta com o carro prova, 5045, acionando 198, controle gol no 605. Cotejamento correto, 05 portão, após quando pronto, pressionamento pushback, gol no 605. Já preparará, no 605. Bravo Uniforme, 8-0 na Arbo, Graça, Bravo Uniforme. Estaria 6312, no portão 10, pushback, Estadão. Estaria 6212, portão 10, aguarda, por gentileza. Alfa Tango Tango, na escuta do solo. Confira a posição, por gentileza. Ingressando agora no Patrês. Gente. Oxalá 6312, postão 10, cortar essa equipe de solo, reporte pro táxi. Para puxar acionamento na posição 208, corrigindo 4299. Confirmando a Zumba 299, está autorizado, puxa, por não. Aguarda, aguarda. Confirma, ah, autorizado, puxa, 4299. 4299 é o solo. O Xaner 6311, desce para 2510, ajuste no 015. 2500, 015, Xaner 6311. Controle 119, desce para 8, aciona 5046. Dando Brasília, 6310, coluna 7. Zero, curva direita, saída a bosta, vai leva. Controle 198, 045. Porta pra push, volta. Porta pra push 10, 04. 254, Felipe. 274. Martilete, Romeu. Prossiga. Está na vertical do Parque de Pituaçu, senhora, agora chegando a Orla. Está autorizado o transfer de torre para... Vai seguir até o farol de Itapuã para posterior cruzamento. Gente, Mike Juliette Romeu, chame a torre. 118, decimal 95. 118, 95, torre, grato, Romeu. Acionamento de táxi novamente. Bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Romeu, prossiga. Bom dia, o mais dilete Romeu agora passou Pituaçu via Orla, senhor. Segue até o farol de Itapuã para via Flamengo, cruzar o eixo da 10, seguir para Serra Índia, Eco Índia. Uniforme, direto destino lá da presente, o que é? Autorizado, prosseguir até a final da 17. Resposta para abandonar outra vez, professor. Até final 17, depois será para abandono, grato ao meu. O Xaner 6311 autorizado ILS e pistão na zero, reporte estabilizado. Autorizado, contrário, autorizado, Xaner 6311. Papatango Mike Bravo, uniforme, quando possível, informe seu estimado para pouso. Pouso será ao 1130. 21130. 163-1. Xener 6311, chame torre 118, decimal 95. Oi, Salvador, bom dia, Xener 6311, 3-17. É 3-1-1, continua a parte. Martilete é o meu, possível. Confirme. Tá bom, Martilete é o meu? Negativo. Ok, é o meu. Martilete é o meu, senhor, pra informação, tá no farol de Itapuã e segue até o Flamengo pra cruzar 1-0. Martilete é o meu negativo, cruzamento da 10. O senhor está autorizado para permanecer na final da 17. Sim, senhor, está apenas informando que está no farol de Itapuã. O senhor autorizado segue até o Flamengo para posterior solicitar cruzamento da 1-0. Se o senhor prosseguindo pelo litoral, o senhor vai cruzar a primeira 17. Vai prosseguir após a que cruza a 10. Ciente, é, seu autorizado cruza a 1-7 até o Flamengo para posterior quando lá solicitar cruzamento do eixo da 1-7, da 1-10. Autorizado, cruzamento da 17 e não está autorizado o cruzamento da 10. Mantenha-se na região da final da 17, estou com tráfego para cruzar na 10. Está ciente do negativo cruzamento da 1-0, vai se manter no Flamengo para posterior solicitação da, do cruzamento. Aqui. 4299, solo. 4299, na escuta, prossiga. Confirmando algum problema com o push, eu tenho solicitado anteriormente, push. Isso, senhor, desculpe, a gente está tentando resolver com a infraero aqui, que ninguém veio recolher o finger aqui da infraero, a gente está na guarda de detalhes só. Ok, então, reporta quando totalmente pronto, aponta para iniciar o push, que é o 4299. 4299 está pronto, a gente só está esperando o finger, ok? Estou ciente da situação, porém, tem aeronaves no setor do pátio, tanto para o push quanto como para o táxi. Então, quando a pessoa já estiver aí para o grande tirar o finger, reporta, ok? Ela subiu agora as escadas, acredito que em 30 segundos deve estar com o finger totalmente removido. Ok, o 4299 aguarda Boeing da. Corrigindo, é, depois da vinha com o taxi, aguarda após iniciar o push. Ah, eu vou chamar pronto e o senhor coordena aí, me autoriza não. A gente, por enquanto, então vou barrar o push aqui. Ok, graças. Para o táxi 6312, 144 a bordo, 3 horas e 30, alterna Natal. Autorizado táxi a Índia, ponte para dono 0, torre 198, só 95, que nem dono 0 no 5, China 6312. Beleza, táxi 6312. Senhor, voo na 923, bom dia, tá visual com a Avianca Nacional. 923, após o pouso do Avianca, ali mantém. Ali mantém. E torre o Martilete, o meu visual com a Avianca também, aguardando quando autorizado, tá na posição para cruzamento, quando autorizado. Ao meio, estou visual com o seu tráfego, mantém a posição, aguardando instruções. Vai manter, grato. Índia November Alpha, tem pássaros na região da rotatória? 5-0. O Mike e Juliette Romeu, autorizado o cruzamento da final da 2-8. Cruzamento final da 2-8, grato. Delta Lima Romeu, retorno para Salvador? 63, pronto, copo. Autorizado 340, Guarulhos, via Pesulu 16. Decola pista 10, curva direita, será da Leda Bridge. Saída da Leda após voa Bridge. Controle 19, decima 8, aciona 54, hoje 5054, tirando 3663. Autorizado nível 340, saída da Leda, direto Bridge, via Upper Zulu 16. O Approach 199 decimal 8 e o transponder 5054, cotejou o SAN 3663. SAN 3663, reporta para o push. Reportará quando pronto, SAN 3663. Alô, Salvador, SAN 63, número, entrou, SAN Alfa. Confirmando, era o nome de chamo sola? 63 e 9. 63 e 9, prossiga. SAN Alfa, para o táxi. Autorizado táxi, reportante da Juliette. Táxi via Alfa, reportante da Juliette, 63 e 9. Alfa, entrou Juliette, SAN 63. Para push, estacionamento, posição 08-4299. Autorizado push, reporta táxi, 4299. Autorizado, depois vai chamar o táxi para 299, obrigado. Autorizado decolar pistão 0, vento de 1 a centena com 08 nós. Decolagem, boa, 93. Togo Mike Bravo, uniforme, chame Recife, 1288, ao término 260. 1288, grato, uniforme. Oi, senhor. Alinhado em você, 312. Só um minuto. Falou, Oceanair 6225, gate 1 para pushback. 025, número 2, no setor agora. 605 da Gol, tá no 5, pushback aceleramento. Fala, bom dia, 3521. 3521, bom dia. Aguarda no ponto. Aguarda na sua escuta. É, não temos um problema no. Vamos fazer o balanço aqui, não está batendo. Estou de acionar o motor, né? Ainda na posição. Sim. SAN 363 totalmente pronto, push, confirma. Confirma sim, totalmente pronto, SAN 363. Autorizado, push, aponta pronto, táxi, 363. Confirma, SAN 363 do nono, manter posições da Juliette, portão previsto 08, aeronave da Azul, puxando no momento. O Azul 4299, condições efetual push, deixando livre, entrada do portão 08. Possibilidade de voar direto da EL? Autorizado, após 2000, direto da EL. Direto. E a parte 1 no portão 08, com cautela na aeronave no push no mesmo. Gente, parte 1 no 08, cinema 3, né? Valeu, Azul. Solo recebeu o gol 1605, gate 5, pushback, acionamento. Afirmo, aguardo o gol no 605. Confirmando, tá totalmente pronto, push gol no 605. Totalmente. Porque a aeronave da Avianca, né, pois está ingressando a Juliette no momento, se quiser livrar da guarda autorizado, push, deixando a aeronave na saída do pato 3, deixando livre o taxamento no setor da Juliette, pato 1, boa, no 605. Feita após o ingresso da aeronave da Avianca, vai conseguir para o 8, autorizado para o gol, 605, feita a interação do taxa. Charlie, mantenha o 090. Chegada Mari. Chegada Mari, Jet Vitor Charlie, desça para 3000 pés, ajuste 10015, proa de Tuna. 3000, está com a informação boa, a proa de Tuna, Jet Vitor Charlie. Reporta 098, acena 5057, 5221. Reporta, push, 5221. Informo um tráfego, um helicóptero, sua posição de 12 horas, 5 milhas e meia, prosseguindo para o CIA. Gente, Limão Romeu está no através da posição Faripe, Romeu. Gente. Procurando da EL, gol na 923. 923, foi Leda. Leda, grato. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Romeu. Salvador, SNR 3-1-2, decolou na 6-4. Charlie, Chanar 6312, contato radar, sua para nível de voo 350, saída para o Caracaju. Para o Caracaju, 350, para a sua proa, mantendo 500 pés, não deverá interferir com sua aproximação. Reporte a 3 milhas, sinal pistando 7, quando visual com o meu 44, o Delta Lima Romeu. Visual com 44, apontará 3 milhas fora já. Visual com o Heraldo, o Lima Romeu. Copiado, meu. Boa noite, inicial táxi, prossegue em Índia, ponte para a torre 1895, negão 1095. Gente, via PAC, prossegue o segue o Airbus, posição 4, após via Índia, torre 1995, ponte para o 4299. Gol 9072 nesse via? Confio para controle? Voo na 072, vai atingir 050. Ciente autorizado, descida para 2.000 pés, ajuste na 095, livre LS, retorno estabilizado. 2015, chama estabilizado, voo na 072. Meu controle 198, bom voo. Ato. Paciente, é tão probabilidade deficiente, aí se puder ajudar a gente aí. Na medida possível, se ajudando com 625. Paulo, 3663, pronto para o táxi, POB 157, 3 horas e 50, alcançando Galeão. Autorizado o táxi, Índia, ponte para 102, 198, 95, Negão 1095, 3663. Afirmativo, Índia, no ponto para 102,95, 3663. Juliette, Juliette Bravo, bom dia. Valença, 1.000 pés, da cola pistão 7, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 8, aciona 0117. Zero a bordo, 3 horas e 20, alterna com a Campinas, só para o táxi. Autorizado o táxi, a Indy, ponte para a torre 1895, negão 1095, voo no 605. Autorizado o táxi 1895, 1095, no 605. O Xené 6225 tem condições de realizar push simultâneo com a aeronave no 4, sem perder a preferência para iniciar o táxi. Afirmativo, vai fazer então táxi simultâneo com a aeronave na posição do 4, olha lá. Afirmo, então inicia com cautela em simultâneo após Boeing da Gol livrar o Pato via Índia, o Xenia 625. Presidente, está iniciando o pulso, 625. Então 3304, o 625 confirmando a guarda, o Boeing livrar o Pato via Índia para iniciar o pulso aqui. Tanto 304, afirmo. 6225 confirmando, mantém a posição inicialmente, continua o push assim que Boeing da Gol e para o Pato via Índia, 6225. 6225 solo. Mantém a posição no push, mantém a posição no push, realiza, continua o pushback após Boeing ligar o Pato via Índia, 6225. Está mantendo a posição, 6225. E será realizado simultâneo com anteriormente coordenado com a aeronave 04, 6225. Ok. Qual alternado? 133, decimal 25. 325, boa. Alinhar, decolar, 3666. Até 743, será realizado simultâneo com a aeronave no 01. Tinha preferência para iniciar o push no setor, até 3304. Inicie o push após o banho da Gol e para o Pato Fiend. A gente vai iniciar o push simultâneo com a posição 1. Charles 299, um tempo, espera. Localizado no 9072. Corrido para o controle. Gol na 072, está estabilizado. Gol 072, chame torre 1895. 1895, gol na 072. Xaner 6312, chame Recife 12685, alterne 2545. Confirma 12685, 12. Gol 2685, secundária 12545. 2545, vem, minha preta. Juliette Vitor Charlie, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, Juliette Vitor Charlie. Torre, bom dia, gol na 072, passando em GSR, estabilizou. Bom dia, gol no 072, tráfego ainda 9 estados, justo no 016 agora, continua a aproximação, reporte ao estado, trem baixo travado no 072. Ajuste no 016, baixou, travou o visual. Obrigado no 072, continua a aproximação, agora de pista livre. No 072, pouso autorizado na pista no 0, vento de 1 no 0 grau 09 nós. Livre pouso, gol na 072, pista no 0. Sul 4299, confirme, visual com boi ainda gol na final, pista no 0. Afirmo, 4299. Sul 4299, após a passagem do tráfego que pousa, a linha e mantém pista no 0, 4299. Faz a passagem do gol e mantém no 0, 4299. 3663, decolando 16, chame agora o controle estivador, frequência 119.8, bom voo. Obrigado, 119.8. 050. Mário, 050, nível gol no 888. Cuidado, push, reporta para o ataque. Livre, chamar ataque. Bom, bom dia, 3859, informação hotel 360, Curitiba, 4. Hotel 859, Curitiba 360, autorizado via Pesulu 21, Sorocaba, após Orana e com o plano. Decola pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119.8, aciona 5056. Aprovado, Curitiba nível 360, Pesulu 21, Sorocaba, Elefa 310, Orana, decola no zero, saída Arbor, Elefa. O controle 189 aciona 5056, até 3859 e a ponte a 3. Sente, aponta no push 389. Pará. O Salvador, Oxanel 6225 para o táxi, está com POB 99, 3 horas e 10 minutos, até na Goiânia. Mano 149 a bordo, Xena 625, taxia Índia, ponte para a torre, 118.95, Kenegal no 0, 16. É Índia, 118.95, 6225. O 062 no solo aos 18, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 121.9. 219, gol na 062. Solo, gol na 072, bom dia, livrou. Gol na 072, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette na 072. Ah, o que ele vai decolar, pista no 042, na 9, na 06. Gol no 605, ponto 0, pronto. Gol no 605, após o azul, ali mantém na 10, senhor. Mantém. Confirmando 3304, taxia Índia, ponte espera do 10 Toi, 198, decimal 95, general 10 no meio. Para o TV5221 para táxi, tem 53 horas e 30, alterna Salvador. 4299. 743. Táxi, você botar antes, tá? Na saída 43, 221. Você botará para o pátio 3, 221. No 605, o controle nos solicitou alguns minutos mais para sua decolagem devido ao tráfego que o precedeu a ter um nível inferior e mesmo subido que o senhor, o número 605, só vendo. O 4299 foi direto da El. Direto da El 4299. Índia, ponte espera da 10 Toi, 198, decimal 95, negal 10 no meio. Frente, ponte espera da 10 Toi, 298. Boa, 0072, sendo passagem até aí, está indo para 341, prossegue após Juliette, ponto 62. Sim, a gente vai dar passagem então ao TR do Trip, Juliette, 62, igual na 072. 118.95. Torre 18.95, muito obrigado, tenha um excelente dia. Igualmente. Obrigado. Bom dia, Papai Romeu, Juliette, Vitor Charlie. Bom dia, Juliette, Vitor Charlie. Tráfego ainda no avistado, ajuste no 0 no meia. Confirme intenções de pouso, senhor. Pista 1 no 0 ou pista no 7? Se não tiver ninguém entrou no 7, eu prefiro no 7, ó. Tudo bem, Charlie, então chame quando avistando. E para cancelamento do plano instrumento Juliette Vida Charlie. Charlie, Rodrigo, pode cancelar a partida presente? Está completamente visual, Juliette Vida Charlie. Gente, então Juliette Vida Charlie, o plano agora cancelado aos 2-3, curva à esquerda, chame base pela direita, pista no 7 para final, Juliette Vida Charlie. Chama na base para pela direita do no 7, Juliette Vida Charlie. Oxinha 6225, pronto para decolagem? Afirmativo, pronto. Ali mantém pista no 0, chinê 6225. Ali mantém 6225. O que você pode achar de real de descida? 3-0 pro Edmar, possibilidade de voador? Vai inicialmente Mari aguardando para voador no trip 54 no 4. Mari aguardando para voador, não fica focado não. Chan 3663, chame Recife 1251, alterne 133, decimal 25. Afirmativo, Recife 1251, alternando 13325, Chan 3663. Controle Salvador, voo 1605, Israel, 1675. Voo 1605, contato radar, sua nível de voo 360, perfil da El. 360, perfil da El, 1605. Polar da pista no 0, vento de 1 no 00, posição 1 no 00 graus, 09 nós. A minha decola, 1025, 1 no 0. 3304, eu só não posso esperar por lá. 3304, após o Fokker 100 do Juliette iniciar a rolagem, ele mantém a 10, senhor. Mike Eco Delta, prossiga. Gente, Mike Eco Delta dá presente autorizado a cruzar o eixo de aproximação pistão no zero. Chame para girar base da pistão 7, Mike Eco Delta. Delta, autorizado para o agente da final da unidade chamada para cruz. Base da base para final da 7, embaixo da nave Juliette do Tchad. Juliette Vitor Charlie tem pouso autorizado na pista 17. Vento agora de 100 graus com 109, ajuste no 016. Juliette livre, pouso 17, Juliette Vitor Charlie. Oceania 6225, decolado aos 26. Chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. 198 graus. Controle Salvador, boa tarde. Bom dia, Oceania 6225. Na sua escuta. Chanel 6225, contato radar, sou para nível 320, saída Borba, Nizza. 320, Borba, Nizza, 6225. Atinge 5000, gol 1888. Gol 1888, desça para 2000 pés, ajuste no 016, livre aliança, reporte estabilizado. 2000, com 016, informará o gol 1888. Romeu Juliette, Vitor Charlie no solo aos 26. Confirme Patrick Celestino, senhor. 5 ciente, livre táxi à direita, estacionar a frequência lisa, Charlie, bom descanso. Azul 4299, chame Recife, frequência 1251, alterne 33.25. Chamar Recife agora, 1251, alternando 3325, bom dia. Bom dia. T04, autorizado a decolar pistão zero, vento de 100 graus com 09 nós. Vento 0, 3304. O trip 5221 pronto para a decolagem? 5221, afirmo, a linha tem a Charlie, o 5221. O 5221 a linha e mantém a pista no zero, Charlie. A linha mantém no zero. Mike Eco Delta, pronto para tirar base da 17. Mike Eco Delta, autorizado base, chame final pista no 7, Mike Eco Delta. Delta, chamada. Passa do colado 28, chama agora o controle em 1 no 9.8, bom voo. Obrigado, senhor, bom trabalho. Novamente, senhor. 9148, Campinas 4 e 10. Autorizado o táxi índio, ponte espera do 10 torre, 1 no 8.95, que negar o 10 1 no 6. 3859. Na Índia, chama 8 95, um bom dia, 3859. Arbor passando 2000 pés. Android 304, contato Ardaço, para nível 380, perfil Arbor. 380, contatoria, senhorita, à esquerda, direto Arbor. Alefa. Mantenha a saída, o TAN 3304. Ah, mantém. Pista no zero, vento de 100 graus com 10 nós. E vai decolar de 10, 35220. M31, autorizado 360 Salvador, apertulou no meio, decola da 10, curva direita, da Eoleda Bridge, 198 é o controle, 5076 transporte. Correto, ponta push, 319. Tá. dia. Posição de Pro Anip, você está presente? Tem a saída com as coordenação. Até na saída, né, 225. Vamos lá. Autorizado o táxi via Índia, parte 1 no Índia, ponte espera dono 0, torre 1 no 8, só 9, 5, legal, no 0 no meio, Alfa Tantan. Vitor Charlie Hotel, do parte 5 para o parte 3, isso? Direita pro a 035040. Autorizado desvio, 35414. Venceu 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa. Salvador, bom dia, Tripe 5221, decolando para o perfil da Arbor. Tripe 5221, contato radar, vou para nível de voo 200, perfil Arbor. 200 no perfil da Arbor, 5221. Localize 0, voo no 888, a vista cabeceira. Voo no 888, complete aproximação, chame torre 1895. 1895, voo no 888. Voo no 605, chame Recife 1251, alterne 133, decimal 25. A via que o precedeu tem o mesmo perfil de subida, mas nível menor, senhor. Só mais 3 minutinhos agora para esperar 3059. Até a posição, fica lá. O que é que o Delta solo controlado, confirme? O Delta no seu solo foi aos 3-2, Libitax, estacionar a frequência livre, Mike, com o Delta. O Victor Charlie Hotel tem autorizado o cruzamento 1735, taxi após via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo, frequência 121.9, Victor Charlie Hotel. Externo baixado travado, avistão no zero, gol no 888. Gol no 888, tráfego avistado, ajuste no zero no meio, pouso autorizado, pista no zero, vento de 1 no 0 graus, com no zero nosso. Livre pouso no 0, gol no 88, ajustado 1016. Afirmo, 1 no 0 no meio agora, senhor. Feito. Confirme o tráfego que chamou antes do Alfa Tango Tango. Juliette Tango Zulu, tem táxi aprovado, chame na papá para o cruzamento. O Tango Tango chamou também para o táxi até o posto 3, é isso? Alfa Tango Tango, mantém um ponto de espera, senhor. Mano, Victor Charlie Hotel, autorizado o taxiamento via parte 1 para parte 3. Via parte 1, parte 3. Pode ser que você adiantar o então, Victor Charlie Hotel para GQE. Sim, plano visual, GQE 065, qual é disponível, decola a pista no 0, curva direita, corredor axé, restrito no pé, está fora da barra, controle 1.9.8, aciona 5.064, Victor Charlie Hotel. Estabilizado. 2 mil pés, com 1 a 0 na meia, chamará estabilizado. De 4 não passa. 88 no solo 35, libera direita, assume solo em 121 do small 9. 1219, liberando a direita com 988. Novamente o estacionamento. Fala 1-8-8-8, livro aqui. 1-8-8-8, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 1-8-8-8. Pistão 0 no meio, autorizado decolar, pistão 0, tá 3859. Pistão 0, tá 3859. Copa Alfa Tango Tango, após o TAN ali, mantém pistão no zero, senhor. 3304, chame Recife 1288, ao término 260. 2280, até através de meia dúzia, quando reporta os letrãos. Um 3859, decolado aos 36, chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. Bom dia, 3-9. Bom dia, senhor. Estabilizado o TRIP-5-4-9-4. TRIP-5-4-1-4, chame torre 1-1-8-9-5. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, 3-8-5-9 na Arbor Elefa, passa 1700 pés. Tantares 859, contato radar, suba para nível 360, saída Arbor, Elefa. 360, Arbor, Elefa, 359. Trip 5221, da presente, voe direto com pista. Camarada externo, baixar, travado, 54 normal. Copia, 5221. Voe direto com pista, da presente. Direto com pista, da presente, 5221, grato. 3-9, se possível coordenação, vá na PROD OBI DUBI. 3-8-5-9, vou inicialmente alerta, aguarde coordenação. Alerta, aguarde coordenação, muito grande, 3-8-5-9. Alfa Tango Tango de Valor 38, chama agora o controle Salvador na frequência 119.8, tenha um bom voo. Controle 119.8, obrigado, bom dia. Autorizado, decola a pista no zero, curva esquerda. Saída Momo, pós-direto, falando em Yankee. Controle 119.8, sendo 5063, já tem um voo. 00, perfil do saída Momo. Eu prefiro sair da bomba, alfa, toletão. 0 graus, com 1-0 nosso. Livre, ah, para. Só no metal. Já tem Salvador, 1-63, para puxe e acionamento 2020. Autorizado, se acionado, vai se inscrever. Teve puxe e acionamento 8, 1-63, ou não? Tapava para Alfa Tango Tango, livre restrições. Autorizada a sessão 100. Livre, autorizada a sessão 00, Alfa, Tango Tango. Pista próxima à direita, chame solo em 121, decimal 9. 121, abre. Não, vai 21. Roda a pista. Solo, triple, single 4 no 4, livrou. 4 no 4, Alfa. Corrigindo, em frente, quilo, pátio 3, posição 03, atenta ao sinalizador. Então, na quilo, pátio 3, atenta ao sinalizador, se quase não. Paulo Gol, Cono 073, bom dia para a cópia Porto Seguro. Só um minuto, Cono. Tá.